Surubina, vamos fazer uma surubina. Surubina, surubinha, surubão. Vamos fazer surubinha pra não pegar no meu piro. Pele com acne, você compra agilidade. Voo rasante, tipo dance. Como as vadias em minha estante. Compro vasilhas para guardar suas tripas. Não sou o Dexter, mas posso te deixar molhadinha. Como se fosse uma macaquinha. Pinguim de Madagascar, Mufasa. Fodendo leoas em sua usina nuclear. Células moldadas para os crentes. Agirem rápidas, várias voadoras nas varubas. Querem se casar depois da transa boa. Eduardo brilha ao sol. Comendo pastores com linha de anzol. Baby Tooth, Looney Blue. Escada sem degraus. Subindo no elevador. Indo pro espaço sideral. Sideral. Quero te levar pra minha terra encantada. Trazer você para o lago e festejar a praia. Não quero você com outra pessoa. Só quero você comigo. Diz que eu não sou seu amigo. Quero namorar você todo santo dia, no domingo também. Porque eu tenho um apex pra você. Então vamos lá.